para a subida Arbó. Subida? Arbó. Arbó. Está livre da restrição, de restrições à frente dessa 2000 pés, o Juxumi 16, Lissinal e LSC repassa estabilizado. Mi 16, 2000, repassará estabilizado, X-Ray 3258 da TAM. Trip 526, right to back, on board 63, endurance 4 hours, alternate airport, Salvador. That wait for taxiing to trip 5216, just observe airbus from Ocean Air parking on gate 07. After the airborne clear text via apron number 1 in and alpha on holding point call tower 108.6. After the first clear text via apron calling tower 108.6, 526. Thank you. Ok, aguarde. Voo número 3, chama o centro. Chame o centro, 1260-1288. Recife 260-1288. Bono 885 autorizado, Guarulhos nível 360, pronto, cópia. Pronto, cópia. Guarulhos 360 via Zulu 21, decola 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle opera em 1998, aciona 5550, Cotege. Guarulhos 360, Zulu 21, decola 10, curva direita, Arbor, Elefa, 198, transponder 5550. Correto, quando pronto, tome posicionamento no 02. Gente, vai informar, obrigado. 3662, aciona a identificação, ou a Duna, desce inicialmente a 3000 pés do ajuste 16. Planta com transporte de órgãos vitais, se desejar, pode manter a high speed na descida. Solo Salvador, cordial boa noite, Brasil 4070, Livrão. 258 já está estabilizado, aqui do A torre no 8612. 18 também, é boa. Trippy, ready for immediate takeoff. Approved line out and take off range 150 degrees, 5 knots, 35 chance. Roger, 152. Torre, boa noite, 3858 da TAM estabilizada, X-Ray visual. 3858, boa noite, aguarde pista livre. Vento de superfície é 1,50 graus, 5 knots. Aguardando pista livre, 3858. Só acima da Juliette, azul 4070. Do 070, ingresso Juliette para o 01. Juliette 01, azul 4070. Juliette 01, azul 4070. Patão, vamos dar para o patão. Está presente, vou para o final do 97, reporte visual com pista. Vai, boa de final da 97, com o meu patão. Abonet 04, contact Salvador Control, Upside, 119.8. 119.8, thank you, good night. Tchau, obrigado. Salvador, Departure Control, Trip 5216, Conde Departure, passing 1000 feet. Trip 5216, radar contact on the departure, climb flight level 130, Conde Departure. Climb 2130, Trip 5216. Jet 5810, boa noite. A senhora identificação desce para 5 mil pés, ajuste 16, a chegada é amarela. Fala 06, chame 1921, chama 9, obrigado. 2958. Campo, Passaredo. Passaredo 224, linda, cola pista no 0. Ventou no 50 graus, 59. Não entendi. Tá muito baixa a pressão. Firme? 19.8, 199 decimal 8. área do 2224, do 208. Chame o controle, por favor. Chama o controle 2224. Controle de Salvador, muito boa noite. Eu passarei o 2224 no perfil da Momo Frote, cruzando 1500 pés. Passarei o 2224, boa noite. Momo código Protio 2224. Descendo para 2000 nessa proa, reportará estabilizado 3662. Patão Belo Estado, os autorizados que estão no site, vento 1 a 5,0 graus, 5 reais. Livre pouso, Romeu Patão. Foi 10 sindicada? 2509. São 2209, 5810. 0-0-2-2-0. Salvador na escuta do 2224. Afirmativo. Beleza, está completamente visual, a noite está muito bonita. Poderia coordenar com o Recife, se possível, voarmos direto ao destino? Pode coordenação com o Recife, passaria 2224. Aguardo. Vento. 301 no Galeão, aprovado 360. Via Upper Zulu 10, decola 10, a curva é à direita, saída da Leda Bridge. Controle opera em 119, decimal 8, aciona 5555, cotê. 360 pro Galeão, decola da 10, curva à direita, da Leda Bridge, Upper Zulu 10, controle 198, 6601. Correto, quando plantação e posicionamento no 05. Camarada no 05. Tango Solos 13, autorizado backtrack, reporte pista livre. 3224. Na sua escuta, Salvador. Presente autorizado, pro direto de Juazeiro. Por gentileza, boa noite. Estabilizou 3662. 3662, completa o final de uma torre no 8612. 1862 é 3662, obrigado. 7580, desce para 2000 pés, ajuste 1016, e final elétrico de Ita, com estabilidade. Para 2000, covaria estabilizada, 7580. Para 2-2-2, quanto está a razão de subida? Está mantendo 1.700 pés. 3-6-6-2. 2-2-2-4. Prossiga, somente para informação, tem aeronave posição de 2 horas, 69 milhas, no rumo sudoeste, nivelado no 200. Sim, ainda não tem outro ato de queso 224. Frequência livre, meu papai. Visando 5890. 5890, complete final, chame torre no 8612. 1862, obrigado. Corri Salvador, por boa noite, WebJet 5890. 5890, é ponte no externo, baixado travado. Marinho externo. Fala 17.219. 1209, 3662. Tono 0, passando externo, pode ter embaixo travado. Foi autorizado, vento 160 graus, 59 graus. De repouso, 5890. Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette 08, 3662. No 2 está autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 8-8. Qual o seu nome é 6310? 310 Recife, aprovado, nível 250 via Upper Whiskey 58, copia? Copia. Autorizado, 350 Recife, Upper Whiskey 58, decola 190, curva esquerda, saída Puca, transição Aru, controle opera em 199, decimal 8, aciona 5557, cotejo. 350 aprovado, autorizado 58, decola da 10 esquerda, Puca, Aru, 1985577, centro da Tango. Correto, quando pronto, estou em funcionamento no site. Camarada Sétima, 310. Chama Recife agora, 1245, alternando 12685. 12685, controle Salvador, boa noite, gol 9084, cruzando nível 200 para o 150, gente, informação Tango. Gol 9084, assinando identificação dessa 3000, na proa de TAP. Caminho de restrições de velocidade, eu tipo de frente, gol 9084. Sendo para 3000, proa de TAP, gol 9084. Chegou a direita da LVAP, Salvador opera 1598, correto, quando pronto, seu posicionamento no 01. Chamarei no programa. Zero, prossegue Alfa, reportando para Juliette. Alfa, chamarete para Juliette, 3580. Solo Salvador, oceaneamento 201, pista de acionamento 05. Autorizado, sanitário. Chamarete. Ok, gente, mantém a posição, aguardando a liberação do Boeing da Gol, e após, a gente vai prosseguir via Juliette até o 04. E apenas para informação também, nós temos o Avianca no 5, que vai iniciar o push também. Solo Salvador, Gol 1885 para o táxi, 118 a bordo, 4 horas e 11, alternado Galeão. Taxia via Indo e Alfa, considera a Sama Torre, em 1986, ajustado no 06, bom voo. De Alfa, considera a Torre 286, ajuste 36, obrigado. Miles northeast of Salvador, VOR, radar service 10-8, call now Aracaju Aracaju approach on frequency 120.3. Ainda como 85, vento 160 graus, 79. Deixa eu falar que pista 10, bom, 185. Para o táxi, continue a 62 01, estamos com 88 645, vamos ter a Nagoa. Consegue via Pátio Índio em Alfa, ponto espera chama a torre, no 86, estado no 0 no 6, bom voo. 0 no 6, ponto espera a torre. Ciclone 18, time controle, bom. Controle 18, 19, obrigado.